buscando ajuda terapêutica. Alberto Almeida leva-lhe para uma vida anterior, numa pequenina cidade da França, e ela recorda-se de um sacerdote, a qual tinha muito apreço, muita dedicação, era seu confessor, e que um dia, indo visitar-lhe na casa paroquial, ele, que mantinha por ela uma grande atração física, violenta sexualmente. Ela era casada, vai para casa completamente desnorteada, não sabendo o que fazer, com vergonha do marido, toma uma decisão muito difícil, escolhe deixar a vida pelas portas do suicídio. Seu marido, que posteriormente teve a oportunidade de ser atendido numa reunião de desobsessão, sabendo dos comentários da cidade, e somos extremamente levianos na maledicência, é esta arma em forma de espada que é a nossa língua. Por conta dos comentários da cidade que falaram ao marido que sua esposa mantinha um caso sexual, um caso amoroso com o sacerdote, ele, profundamente desgostoso, cai no vício do alcoolismo e desencarna na sarjeta. É atendido ainda trazendo as consequências daquele ato, os vícios do álcool, para poder ser socorrido. Alberto Almeida diz que o que lhe trouxe mais trauma para a jovem não foi propriamente a violência sexual, porque muitas vezes é uma violência tão grande que a mulher até nem sabe se foi violentada ou não. Tal a gravidade, tal choque para uma mulher sensível como são as almas femininas. O que lhe mais trouxe repercussão foi como ela tenha escolhido o caminho do suicídio, verificar a decomposição cadavérica que ela assistiu, porque o suicida, normalmente, trazendo ainda muito fluido vital, costuma ficar ligado à terra, ao corpo físico, e não raras vezes presencia a decomposição do seu corpo. Aquele odor pútrido, aquela sensação de desespero, ela experimentava toda vez que se aproximava de um homem, quando iam ter a intimidade sexual. Vejam que coisa curiosa. Após o trabalho de ressignificação da psicoterapia, ela fica completamente restabelecida. Gostaria de pedir ao Chico Leite, alguém da coordenação, só solicitar um pouquinho mais de silêncio ali fora, porque senão vai ficar na gravação